Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate sexta-feira. Hoje temos como tema a apresentação da empresa CITIC, que é uma empresa de construção civil chinesa. Acho que é a empresa parceira do Executivo Angolano a nível do Ministério do Urbanismo e Construção. Hoje falará um pouco... Falará um pouco à volta da empresa, mas em particular sobre os projetos sociais que irão desenvolver Angola nos próximos anos. A apresentação será feita pela diretora do Departamento de Ação Social, a senhora Mónica. Ela escreveu em chinês, mas o nome é, parece que há tradução do nome em chinês. Não há tradução, não. Estou a facilitar a Mónica, mas ela terá a oportunidade de apresentar-se. Mas antes de apresentar-se, queria agradecer à CITIC e em particular o Tavares e a Mónica e todo o seu pessoal do Departamento Social por terem se disponibilizado a virem partilhar um bocadinho daquilo que tem sido o vosso trabalho cá em Angola e todos os outros projetos que irão ainda desenvolver nos próximos anos cá. Ok, obrigado ao e a quem se ontem. 非常高兴今天能有机会在咱们DW过来做这样的一个宣讲，也非常荣幸我先自我介绍一下，正如刚才这位小姐所说，我叫Monica，来自于中信建设社会公益办办公室副主任，这个呢是我的翻译，叫做Eva，很高兴认识大家。 Assim, hoje foi um prazer para nós fazer uma palestra aqui no TEDAP e agora nós vamos fazer uma apresentação para vocês. Essa aqui é a Mônica, como vocês sabem. Mônica Wang é a diretora-geral do nosso Departamento de Ação Social da CITIC e eu sou a Eva, meu nome é Eva, todos são nomes estrangeiros, quer dizer. Nós criamos para facilitar a pronúncia de vocês. Então, eu sou a tradutora da Mônica. 很抱歉，因为我都来安哥拉四年了，但是我还是讲不了那个葡语，所以我要随身带一名翻译，大家就见谅一下。 Que na verdade a Mônica já chegou aqui, já vive aqui há 4 anos, mas ainda não consegue falar português. Essa aqui, ela precisa pedir desculpa por vocês, mas como eu estou aqui, eu vou fazer tradução. 今天的这个我看到就是气氛特别好，环境也很好，就像一个小的文艺沙龙一样，所以我希望我们的气氛呢也能特别的活跃，大家也不用很刻板。中间我讲到任何一个地方，你们有任何的问题都可以随时举手提问，打断我没有关系。 Hoje para nós foi um prazer também ver tanta gente vir aqui para a nossa palestra. Também essa palestra vai ser aberta para todo mundo. Assim, durante a nossa apresentação, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, podem levantar a mão e perguntar só. 今天的这个宣讲呢，我首先呢主要包括这样的几个内容。第一部分呢是中信建设公司在咱们安哥拉的一个发展状况，我想简单做一个介绍，因为跟我们的每一个人，跟我们的城市建设，跟我们的发展也是息息相关的。同样，接下来呢主要想要介绍的一下是中信建设在安哥拉从事的一系列的社会公益的回报活动。 Assim, a nossa apresentação vai ser composta por duas partes. A primeira parte vai ser a apresentação sobre a nossa empresa, CITIC, e a segunda parte vai ser uma apresentação sobre os projetos que nós agora estamos trabalhando no nosso Departamento de Ação Social. 我想首先了解一下咱们在座各位的这些观众朋友们，你们分别都是从事什么行业，做什么工作的，能不能从这边这样依次介绍一下过去？ Assim, agora nós gostaríamos de saber o que todos vocês trabalham, quer dizer, a profissão de vocês. Vocês podem apresentar-se? 这样我去讲述的时候，可能会更偏向和有针对性你们一点。 Então, na nossa apresentação, a Mônica pode fazer alguma assim, importância em algum lugar, segundo a profissão de vocês. Okay, podemos começar com esta senhora. Profissão, traduzir o Eu sou a Elga da Silveira, sou formada em Direito e sou responsável pelo Centro de Implementação da Development Workshop. Estou aqui na Denova há 10 anos. Eu sou a Elisabeth Amorim, sou formada em Geologia e sou estagiária da Denova. Geologia? Sim. E agora trabalha com... Com o Development Workshop, em estagiário. Intern. Todos aqui agora já tem trabalho? Ou já estão trabalhando? Mas não diretamente. Desempregados têm oportunidade. Sim? Algum desempregado? Quem for desempregado pode se exprimir, pode falar. Eu sou o Tavares Chendelo, diretor adjunto da Recomendação Social da CITIC, aí vim com a Mônica e a Eva. Também estudou em China? Ah, sim, estava na China há 7 anos. China, então. Bom, sou o Adão Adriano. Trabalho para a VW. Sou coordenador de projetos. Estou ligado ao setor de água e saneamento. Setor de água e saneamento. Ah, ok. Então, seu setor é mais uma vez? Água. Eu sou Briano César Capitão, sou técnico médico de cadeia social e trabalho aqui na VW como assistente do Centro de Implementação. Ok. Sou o nome do Braco Rodrigo Santos, sou jornalista, patrulhei de uma relação não governamental na ADSP. Sou Rafa Paulo, estudante de administração, trabalho com o Fundo de Educação e Emprego. Sou o Eva Kimba, estudante e finalista do curso de arquitetura da Universidade de Agostinho aqui. Ah, sério? Finalista, quer dizer, já está no quarto ano? Não, não, é Eu sou a Rosalina Costa, sou formada em Direito. Trabalho numa. Quer dizer, tenho uma associação para trabalhadores de necessidades especiais. Estou desempregada. Você não trabalha aqui, né? Não, não estou desempregada. Ah! Martim Bota, estudante de Sociologia, 4º ano, pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Abissiné, estagiário pela Lenda. Eu sou Alan Kane, diretor do Development. Sou um arquiteto urbanista. 非常感谢两位DW的组织人员能够帮我们组织这样的一次活动，而且我刚听了大家各自来的这个专业，还有你们的方向，我觉得对于今天我们想要继续推动中心建设在安哥拉的这个社会公益事业是非常有帮助的。那接下来呢，我就要开始我正式的一个演讲。 Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer seus trabalhos na organização desta palestra E o seguinte, depois de ouvir as profissões de vocês, a Mônica e eu, nós todos acham que hoje a palestra vai ser muito, quer dizer, muito útil, tanto para vocês quanto para nós. Então, agora a Mônica vai começar a apresentação. 大家看到的这张第一张的这个 PPT 呢，也介绍了一下我们目前中兴建设的在安的一些实施工程，它主要就包括这个 KK 地区的这个 KK 17， 还有 KK 的地区规划项目、 RDD 项目、安哥拉农业开发项目，还有国家旅游区项目、地质调查项目等等。 Como todo mundo pode ver aqui, podem ver aqui no slide, esses são, são projetos que a CITIC tem agora em Angola. A maioria é como primeiro é projeto de habitação social de Angola, que lembra que a primeira fase, quer dizer, é a agora a atual cidade do Quilamba. E o segundo é projetos de RED. RED quer dizer é Real Estate Development. Esse projeto agora, nós estamos trabalhando em algumas províncias como Benguela, Namíbia, Lubango. E o seguinte projeto de desenvolvimento agrícola, principalmente nas províncias de Ouidi e Malanje. E seguinte, projetos de Futongo de Belas aqui perto, projeto de pesquisa de geologia e minas de Angola, projetos em processo agora, tem mais 3 projetos de RET nas províncias do norte, e mais projetos provisórios de investimentos em Angola agora, esses projetos é para fazer ou para trabalhar esse ano, em 2014. 目前呢，中兴建设在安哥拉一共有2500名的员工，其中呢有1500名都是安籍员工。然后经过中兴建设的组织和培训，已经有30%在其中呢是作为职业技术工人出现的。中兴建设整合了中国和国际的一些一流的团队，在安主要从事一些房建的基础设施、农业、大规划、地调、投资等等。基本上每年完成产值能力呢达到20亿美元。 Assim, nessa altura, aqui em Angola, a CITIC tem mais ou menos 20 mil trabalhadores nas obras e 15 mil são angolanos. Quer dizer, agora a maioria dos trabalhadores que trabalham aqui nas obras são angolanos. E 30% dos angolanos são técnicos profissionados aqui nas nossas obras. E agora, como tantas obras que agora estão em processo aqui em Angola, cada ano, quer dizer, o valor que a CITIC produz, mais ou menos, é 2 bilhões de dólares americanos. 接下来呢，这个第一张图大家看到的就是大家可能众所周知的 KK17工程。 我想问一下，知道 KK 或者说甚至有可能住在 KK 的，请举手。 Aqui tem alguém que agora mora na cidade do Quilamba ou já sabe alguma coisa sobre a cidade do Quilamba? <音><音>有没有人在座的是住在KK的？ E alguém agora mora no Quilamba? <音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音>< 所以他们对这个你对他们的家园怎么样，评价如何？ Como é que suas famílias acham sobre a cidade do Quilapa? 实事求是的讲。 Fala a realidade. OK, pois. Acho que, segundo as famílias da cidade do Quilapa, é uma questão de adaptação, porque ainda é um novo conceito para nós aqui, principalmente nós aqui em Angola. Então, estamos a adaptar-se lá de Quilapa à regra de competência. Portanto, temos que dar a concepção da estrutura bem a fora de efeito de ver. Então, é uma questão de adaptação. Então, 好，希望呢他能够以后越来越喜欢，也欢迎各位没有去过 KK 的人能够到 KK 去参观。 Desejamos que suas famílias gostem mais da cidade do Quilampa e vocês todos são bem-vindos para Quilampa. 这个位置呢，就是我们所说的这个 KK 新城，然后是这样一个，哎，对。 Essa parte azul é agora a cidade do Quilampa. 嗯，一共是8.8平方公里。 Mais ou menos 8,8 quilômetros quadrados. 嗯，好，下一页。这个是 KK17 的一些这个具体的项目的信息，我在这儿就不多赘述了啊。都已经在2012年10月22号全部交付了，目前你们很多朋友都已经住进去了，所以我们在这儿不多做详述。那么接下来下一个呢？嗯，说下一个，就是到了我们的 RED 项目。 Agora o próximo é para o projeto RED da CITIC。 RED 项目呢主要包含了这样的几个地方，是以卢安达为拓展开来 KK 五千套，还有这个 Zangu 八千，以及本格拉八千，还有这个鲁邦谷的11000，以及纳米贝的4000，这样的几个地方现在已经全部开启。 E esses projetos de RED agora já começamos, quer dizer, no ano passado já começamos, na região de Luanda, Cava 5.000 casas, e também Zango, e no sul, nas províncias de Benguela, Lubango e Namibe. 还有一个很重要的呢，下翻，还有一个很重要的呢，这个就是大家看到的这个。Zangu 8000套的项目，目前已经完成的情况就是这样。 Essas aqui é o projeto RED do Zangu e esse projeto vai construir 8.000 casas no futuro e agora essas fotos são as casas atuais agora do Zangu. 接下来，这个呢是Lubango的情况。 Essa aqui é o projeto do Lubango. 11000套。 Mais ou menos 11.000 casas. 这个呢是本格拉的情况。 Esse aqui é projeto RED de Benguela. 这是纳米贝的情况。 Projeto RED de Namibe. 纳米贝呢是4000套的住房。 Namibe mais ou menos a gente vai construir 4.000 casas. 这个是马兰热，马兰热煤湖是吗？ 有， 点一下 ，OK。这是马兰热农业项目的情况。 Essa aqui é uma fazenda que a CITIC tem na província de Malanje. É um dos nossos projetos de desenvolvimento agrícola. 接下来，这个是啥？马兰热的农场。 Essa aqui é a fazenda Sansa Bombo do nosso projeto de Malanje. 微热。这个看大家停留一下，这个地方刚好是我们在马兰热的时候培养的这边的一些农业的学生到中国去进行学习，在中国新疆的石河子农垦兵团进行了为期一个月的一个学习， 一年 的学习。对。 Essa aqui é uma turma que nós, a CITIC, organizamos para uma formação, quer dizer, eles todos são técnicos de agricultura. Nós organizamos uma turma para uma formação de agricultura e gerenciamento de fazendas lá na China, na Universidade de Shihezi. 一共这个17名学员在中国进行为期一年的这个学习，目的呢就是为了帮助安哥拉培养真正的后备农业技术人员。 In total são 17 técnicos que foram para uma formação de um ano lá na China, e o nosso objetivo é ajudar a Angola a formar mais técnicos agrícolas. 马兰热的1万公顷和微热的9400公顷的面积给安哥拉一共提供了700个农业就业岗位。 Nosso projeto em Malanje tem mais ou menos 10 mil hectares, e lá em Uige 9.400 hectares, e já ofereceram mais ou menos 700 postos de trabalho. Ok, 下一页, next. 好，这个呢是国家旅游趋向部，在这个福东部的Belas地区，主要占地呢158公顷。 Esse aqui é o projeto de Futongo de Belas, que agora tem a área total de 158 hectares. 目前这个工程已经在去年的6月份实质性开工。 Esse projeto já foi lançado no ano passado, em julho. 好，下一页。这个呢是我们的地质调查项目，是。 安哥拉对中信与安哥拉签署的这个安哥拉地质调查项目。 Esse aqui é o projeto de geologia e minas de Angola, é aqui da CITIC, com a cooperação com o Planafel. 主要包含呢对安哥拉四分之一的地理面积进行航空物理的一个勘探，帮助安哥拉人民发现你们具有的真正的矿藏。 Esse projeto tem a ver com investigações de uma zona aqui em Angola para ajudar vocês a procurar alguns recursos minerais. 这个项目的推进困难也是非常的大，在今年4月呢，将会实质性开工。 Esse projeto não é muito fácil para nós trabalhar, mas esse aqui já foi lançado também no abril desse ano. 接下来 next，接下来的这个呢，大家看到的是我们的卡宾达地区，就是新项目的一些开发，包括卡宾达、索约、姆班扎刚果等地块，于今年6月份应该能够启动。 Esses são projetos em progresso da CITIC, quer dizer, são projetos RD nas províncias do norte, e vão abrir esses projetos no julho. 去年的10月，我们公司的董事长洪波女士来会见总统的时候，也提出，希望中信建设能够在投资领域、投融资领域、房地产开发，还有商业产业，包括酒店服务、垃圾发电、农业教育等方面，都做出更多的为安哥拉的服务。 No ano passado, no outubro, a nossa presidente da City Construção visitou aqui Angola e já teve um encontro com o senhor presidente da República. E nesse encontro, ela referiu que para a City nós vamos criar mais áreas novas para nossa empresa, mas também para ajudar aqui a sociedade angolana. Em relação às áreas de hotelaria, investimentos, mais sobre formação profissional e agricultura. 好，15分钟差不多了，广告时间到此结束。就再说我们公司的情况，大家就会以为我们在做广告了。 E agora a gente vai acabar essa parte de publicidade e propaganda. Se a gente falar mais, vocês vão achar que não, a gente está fazendo a publicidade da televisão. 所以在这接下来呢，要主要跟大家介绍一下我们中信建设在安5年来所做的一些社会公益项目的投入。 Agora a Mônica vai apresentar sobre projetos sociais que a CITIC já fez aqui em Angola durante nossos 5 anos aqui. Ok. 大家所看到的这个呢，是其实4年以来我们一直都有投资，帮助安哥拉国家队、安哥拉乒乓球国家队，提升你们的安哥拉，提升这个乒乓球水平。 Durante assim, projetos sociais da CITIC começou há 4 anos, e começamos com a cooperação com a Federação Angolana de Tênis de Mesa para ajudar os jogadores. 在2010年的时候，我们派了6名运动员和1名教练员到中国的福建，利用中国的乒乓球资源，开展了为期2年的少年运动员的培训。这个项目呢，我们一共投入了大概500万人民币。 嗯，assim, no patrocínio com a Federação Angolana de Tênis de Mesa, nós já investimos mais ou menos 5 milhões de yuan é a moeda da China. Então, em 2010, nós mandamos mais ou menos 7 jogadores cadetes para a China para uma formação acadêmica, uma formação lá na Acadêmica Chinesa. 非常好的一点呢，是在去年，安哥拉的乒乓球在整个非洲产生了零的突破，取得了男单、男团和女团的铜牌。 嗯No ano passado, esses cadetes conquistaram medalhas de bronze nos jogos equipa, tanto masculino quanto feminino no campeonato africano. 目前呢，我们已经又去年的时候，我们跟这个安哥拉乒协又签署了第二次的补充合作协议，就是在我们的零基础的小朋友当中，再选拔一些比较具备打乒乓球素质的这样的小孩子们，继续培养他们。可以去打乒乓球。 No ano passado, a CIDIC renovou o acordo com a federação e esse acordo é sobre seleção das crianças mais novas, mais ou menos de 6 a 8 anos, para começar já a treinar tênis de mesa, para começar a treinar aqui e depois mandamos para a China. 大家看到的那张照片也看到了，这是我们在内蒂大学。为什么刚才我们看到内蒂大学的学生特别的激动？就是因为我们最近正在跟内蒂大学联合创办安哥拉的第一所孔子学院。 Aquela foto é uma foto da assinatura de acordos de cooperações entre a Universidade Agostinho e a sede do Instituto Confúcio. Por isso, quando a gente vê que hoje temos aqui alunos da universidade, nós ficamos muito contentes que vocês podem vir aqui participar. Esse Instituto Confúcio vai ser o primeiro Instituto Confúcio aqui em Angola. 这是国家汉办和内蒂大学联合签署了合作协议之后，就要开始创办在内蒂大学的这所孔子学院。但同时呢，也是整个在世界上第一所由企业参与的孔子学院。在其中呢，中信建设主要是负责要为内蒂大学建设一个孔子学院的教学楼，同时呢，提供大概150万美元的这个学员的奖学金。 Nesse projeto de, quer dizer assim, o Instituto Confúcio na Universidade Agostinho Neto vai ser em todo o mundo o primeiro Instituto Confúcio que tem a participação de uma empresa. Quer dizer, a CIDIC também participou nesse projeto e vai construir o edifício do Instituto lá na Universidade. Também nós vamos oferecer uma bolsa de estudo com valor mais ou menos 1 milhão e 50 mil dólares americanos como valor de bolsa de estudo para os alunos do instituto. 也非常欢迎大家借助学汉语的这样的一个热潮，能够更多的去了解和喜欢中国。同样呢，在我们的孔子学院里面，不只是一个推进汉语的过程，在我们孔子学院还有咱们安哥拉少数民族语言的研究教室，也是为了推动双方两国的语言研究。 O Instituto Confúcio não é só para a divulgação da língua e cultura chinesa, mas também lá nós vamos construir laboratórios de som para línguas nacionais de Angola para uma comunicação bilinguais entre a China e Angola. 坦白说呢，作为安哥拉最负责任而且规模最大的中资企业，我们也特别希望能够借助这个平台，然后推动安哥拉和中国的友谊和文化交流。所以孔子学院用内蒂大学校长奥兰达先生的说法，就是 将会成为两国友谊文化交流发展的桥梁和亮点。 Como a maior empresa chinesa aqui em Angola, mas também uma empresa responsável por sociedade, a CITIC tem a responsabilidade de promover a amizade sino-angolana e, como disse o senhor reitor da universidade, a construção do Instituto Confúcio vai ser uma ponte para aumentar ou para fortalecer esta amizade. 接下来特别想要今天重点去讲述的就是我们希望在安哥拉、大家看到第一个是我们和乒协的一个合作协议的签署，第二个呢是乒乓球小运动员回国然后参加的一些比赛获奖的一些状况，这第三个也是获奖的状况。 Como vocês podem ver aqui, a primeira foto é uma cerimônia de assinatura de acordos entre a Federação e a CITIC. A segunda foto é uma foto da cerimônia também, porque já selecionamos algumas crianças para o nosso projeto de zero base com a Federação. A última foto é uma foto tirada no campeonato africano. Okay, 这个就是刚刚孔子学院的情况。 Essa aqui é uma breve apresentação sobre o Instituto Confúcio. 大家都知道孔子先生吧？ Todos vocês sabem quem é Confúcio? 是中国文化的圣贤。 Sim, sim. Sim. Não, não, não, não é imperador, é um pensador chinês.他以为是中国的一个皇帝 啊、不是，他就是一个大学者，是一个文化大文化家。他的思想主要其实构建了现在中国文化体系最核心的部分——儒家思想。 É que ele é grande pensador da China há mais ou menos 2.500 anos atrás e os pensamentos dele agora já é a principal cultura da China. 但是他曾经说过一句话我也不喜欢，叫做唯小人和女子难养也，这点我不赞同。 Ele tem uma frase muito famosa e significa que nessa sociedade mais difícil tratar mulheres e pessoas feias. Sim, e a Mônica não gosta porque está dizendo que esse pensador não gosta de mulheres. Deve ter sido problema. Ok. Tá com o seu nome. Tá com o seu nome. Ok. Tá com o seu nome. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. É uma foto da cerimônia de assinatura lá em Pequim, entre a sede do Instituto Confúcio, que é Hanban, com a Universidade Agostinho Neto. 好，这个呢是我们做的一些职业培训的情况，这也是我今天特别想主要去讲的，就是我们中信建设目前呢，因为在安哥拉有五年的发展，我刚才提到过，我们一共培养的这个15000名的安籍工人，其中30%已经走上了技工的岗位，但是呢，普遍发现的一个问题就是咱们安哥拉的技术工人非常的奇缺。就缺到一个系统和职业性的这种培训和教育，所以在这儿我们希望投入4000万人民币的项目，也就是700万美元，能够去帮助安哥拉去创办这样一所公益性质的职业培训学校。 Como a Mônica já falou, aqui na CITIC temos mais ou menos 15.000 trabalhadores angolanos e 30% deles já são técnicos na área de construção civil, só que até assim, agora, nessa área de construção civil, agora tem uma procura muito grande de técnicos bem qualificados. Por isso, nós vamos criar um centro de formação profissional que vamos colocar mais ou menos 7 milhões de dólares americanos para esse projeto ajudar a criação ou a formação dos técnicos. 这所学校呢，主要是针对安哥拉16到23岁的男性青年，家庭贫困，然后导致没有办法进行继续教育的情况下，进入我们的学校，我们会对他进行职业教育的培训，希望通过职业教育的培训，让他走上这个人生技能的岗位，同时呢，也点亮自己的人生。 Esse centro será aberto para jovens, com, jovens de 16 a 23 anos, que é jovens masculinos angolanos, para uma formação na área de construção civil. E nós queremos recrutar os jovens mais pobres que não têm condições para a escola, para uma formação profissional, para ajudar eles a aprender uma habilidade técnica e também se ajudar aqui, se independer aqui na sociedade. 这个学校呢，主要实行的是学员全免费的教育。这个全免费主要体现在就是食宿全免，吃饭住宿都不掏钱，我们全管。同时呢，免费进行职业培训，并且提供就业机会。 O centro oferece curso gratuito com alojamento e alimentação. E no final do curso, nós também vamos proporcionar oportunidades de emprego para os alunos. 我们培养的呢，主要是具有这种集体意识和合作精神，而且具有这种独立生活能力和城市文明习惯，积极参与公益事业的这样的一个学员，合格学员。 Nós queríamos formar jovens com, assim, com boa educação civil, moral, civil e moral, e também têm habilidades para viver aqui na sociedade. 我们的办学模式呢，主要是六方联合办学。参与这个学校办学的主要有这样的几个单位，一个是我们中信建设，同样还有中国百年职校，这是一所农民工的子弟学校，也是一个非公益性质的一个机构。那还有就是卢安达省政府，以及萨普职校，以及这个 INIFOG 的这个公共管理部，职教中心，就是这几家。 Para o nosso centro de formação profissional, temos 5 entidades participantes, como principalmente a CITIC, e o MAPES é o Ministério de Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, e também com o Governo Provincial de Luanda, Centro de Formação Profissional da Sapuperas e mais um centro PN da China. 我们的专业呢，主要有这样的几个方面，以安哥拉急缺的建筑行业为主，主要包括这个结构施工、建筑装修，还有机械操作、电工，还有这个水电安装维修等等。 Assim, sobre os cursos e especialidades do nosso centro, nós colocamos à disposição com o fim de atender necessidades da área da construção e serviço em Angola, cada vez mais urgente, nós vamos colocar na área de construção civil, principalmente. 同样特别特别值得提的地方是，我们不但是培养学生的职业技能，更多的是要培养他的人生技能。所以我们有非常核心的人生技能课程，包括这个英语文写作、阅读、演讲，还有口才、中文、英文，还有计算机，以及这个环境保护、创意工厂、商务礼仪、道德法律、当代安哥拉、理财常识、环境保护等等等等。所以刚才我又在听你们下面的这些观众朋友们，分别都是哪些专业的？刚有提到有这个地质专业的，有这个环境专业的，我相信这些都可以成为未来我们这个学校的老师。 Assim, além disso, é previsto também disciplinas de habilidades para a vida, tais como redação, leitura, discurso oral, mandarim, língua inglesa, computação, internet, mais criatividade, educação física, educação moral e cívica, modernidade angolana, finança e proteção ambiental, segurança social, higiene pública e também o arte. E por isso, a Mônica gostaria de saber a profissão de vocês, porque talvez no futuro todos vocês aqui possam ser professores do nosso centro. 我们的这个学员招收呢，主要是分为两种类型，一种呢是短期班，短期班呢是两个月，主要呢就是培养我们两个月之后培养的这种职业技能，马上就能用在工作岗位上。 Nós temos dois tipos de curso, é curso de longo prazo e curso de curto prazo. Curso de curto prazo, as disciplinas serão ministradas por aulas práticas e estágios nas obras. 我们今年第一期所开的这个短期班的专业呢，就是机械操作，比如说教大家如何开叉车，如何开挖掘机，如何开这个沥青拌合站的专机等等，这一系列的这些机械操作的这些技能都在这两个月之内教会大家至少一到两种，这样等两个月学期结束了以后，你们就可以马上走到我们的工作岗位上，可以是在我们自己的工地，也可以在外面安哥拉其他的这个就业市场都没问题。当只有你走到就业市场并且合格之后，我们就可以给您颁发安哥拉认可的职业资格证书。 Na nossa primeira fase do nosso centro, para o curso de curto prazo, nós colocamos uma turma de mecânica para ensinar como operar máquinas mecânicas nas obras. E esse curso é de mais ou menos 60 dias, e depois de acabar ou terminar esse curso, nós vamos oferecer oportunidades de emprego nas nossas obras, ou os alunos podem trabalhar também nas outras obras de outras empresas. 另外一种呢，就是长期班，一年制的这种班级。一年制的这个班级呢，它主要就要学习更多的管理和理论知识。 Outro tipo de curso é curso de longo prazo, que será, que tem a ver mais com aula teórica e mais sobre gerenciamento de construção civil. 比如说人力资源管理、安全管理，还有这个现场施工组织管理等等，就是更涉及到这个职业技能工人以上的管理阶层。 Esse curso é de nível mais superior porque esse curso vai tratar, vai falar sobre, por exemplo, gestão de recursos humanos, gestão de organização nas obras, gestão de segurança nas obras também. 为了让我们的这个一年制的这个学员班呢，能够既具备理论知识，又能够有实操的经验，所以我们一年班基本上前半年70%在学习，30%呢是在这个工地上实操，但等到后半年的时候就反过来，立刻变成了30%在教室里学习，70%呢到工地现场去进行实操。我们这次的长期班主要涉及的这两个专业，一个是电工，一个是结构器件。 Para os alunos aprender bem conhecimentos teóricos e práticos, por isso no primeiro semestre desse curso, a maioria das aulas vão ser ministradas nas aulas, quer dizer, na sala de aula, e no segundo semestre vai ser nas aulas práticas, para se adaptar melhor com a realidade nas obras. E esse, para a nossa primeira fase do centro, esse curso de longo prazo, nós vamos oferecer duas especialidades, que serão eletricistas, 电工 做什么来着？ 结构器种。 E alvenarias。所以呢，大家刚刚也都听到了，就是我们的无论哪个班出来的学生都能够拿到全国认可的职业资格证书。但是怎么样能够通过考核拿到证书呢？考核很简单，笔试之后呢，还有一个面试的考核，实操的这个考核。实操考核之后，最重要的是用人单位愿意接收我们的学员。只要用人单位愿意和我们的学员签订劳动协议或者劳动合同，这就证明我们的学员被充分的认可和接纳了。这个时候，我们才会给他颁发认可的资格证书。 No fim do nosso curso, se passar na avaliação, nós vamos dar um certificado reconhecido nacionalmente aqui em Angola para os alunos na avaliação vai ser avaliação prática e teórica também. E depois, se passar tudo isso e conseguir entrevistas, se conseguiu entrevistas nas empresas de construção civil, então já podem começar a trabalhar. 为什么要把这个有岗位、有工作作为我们的这种职业培训的终极目标呢？ 因为我们培训的目的就是为了让大家能够有生养自己的这样的一个能力， 能够让这些有志向的青年人通过自己的头脑和双手走向人才市场， 能够去养活自己和家庭， 这就是我们职业培训最重要、最核心的意义。 O nosso objetivo do centro seria não só formar técnicos na área de construção civil, mas também ajudar eles a achar um emprego para conseguir se alimentar não só ele mesmo, mas também a família dele. Então, nós queríamos que esses alunos possam se alimentar, possam trabalhar bem na sociedade. 再说一下我们学校的这个建校管理团队，主要包括管理人员和教师这几部分。管理人员呢，我们全部都是咱们安吉的属地化的管理人员，比如说我们有安吉的校长、安吉这个外籍的教务主任啊，或者说外籍的办公室主任等等。 Assim, sobre a estrutura de organização do nosso centro, nós vamos recrutar funcionários angolanos para o nosso centro, que o cargo será de diretor do gabinete, diretor acadêmico, e também vamos ter um diretor geral do nosso centro, que vai ser o angolano também. 我们的老师的来源呢，主要是这样几部分。第一部分，大家刚才看到萨普职校 （UNIFORM） 下面的一个职校职业培训学校萨普职校，他们呢就是负责帮我们招聘专业课程的老师。同样呢，我刚刚也介绍了，我们的人生技能课程是非常非常的丰富的，所以我们也需要大量的人生技能课程的老师，比如说地质环境保护专业的呀，比如说这个也阅读、演讲、口才、写作专业的呀。 或者说计算机、英语等等其他专业的，我们是这部分的老师呢，目前我们正在招聘当中。 É que assim, o nosso corpo docente será composto, assim, o recrutamento é feito por vocês podem olhar aqui para o slide, através do INEFOP ou nos centros de formação profissional angolanos, quer dizer, esses professores são professores ou formadores das especialidades da construção civil. E seguinte, e por voluntários de nacionalidade estrangeira ou tais como americanos, russos, cubanos ou brasileiros que trabalham e vivem aqui em Angola e também podem ser angolanos. E para nossas disciplinas de habilidades para a vida, quer dizer, são as disciplinas que nós apresentamos como computação, redação, leitura, criatividade, educação moral e cívica, esses cursos. Por isso, nós estamos interessados por todos vocês participar nesse projeto. 同样呢，我们也非常希望的是，大家都知道这所学校的性质是一所公益性质的学校，所有的东西对大家来说都是免费的。那我们做公益的目的是为了，不但是做我们单纯的做公益，我们更多的呢是希望唤起社会上人们对于公益的热情。所以我们在这儿也希望能有更多的人能够加入我们，一块儿来参与志愿者的工作。 像秦比利之前在北京的时候，他也参与了中国百年农民工子弟学校的志愿者工作，也去兼职做那边的老师，这也是非常好的。所以我们也希望有更多的人能够参与进来，一起做志愿者的工作，参与教学。 Como esse projeto tem um caráter social, que nós quase oferecemos tudo gratuito para os alunos, mas nós não só criamos fazer isso, também criamos incentivar a sociedade aqui angolana para incentivar essa vontade de trabalhar como voluntários ou também ajudar esse povo a se criar bem melhor. 所以在这儿我也想跟大家说一下，如果说你们周围，我再强调一下招生的条件啊。 如果你们周围有这样家庭条件贫困16到23岁的男性青年，有志愿想要通过教育照亮自己的人生，改变自己命运的这种情况，请及时的联系我们，我们非常欢迎他能够走进我们的学校。 Se vocês, todos vocês aqui conhecem alguns jovens angolanos que agora por enquanto não têm condições econômicas para escola ou formação técnica, formação profissional, podem indicar para nós, para o nosso centro, ajudar eles, ajudar eles, sim. 目前呢，我们的学校已经进入了这个全面的招生和招师阶段，但是在3月底之前一定要全部结束招聘老师的这个环节，我们还要对老师进行培训，甚至部分的这个建校的管理团队人员要被送往北京，在北京呢进行一个培训，那招师生呢就在4月中旬也要全部结束，我们要保证在4月29号的时候可以开学，所以在这儿呢时间也非常的紧，也希望大家无论周围你们有老师的资源，或者你们自己想来做兼职老师、专职老师，又或是志愿者的都可以，或者你周围有这种学生能够进来推荐参加这个学校的，也可以来找我们联系。 Na verdade, o nosso trabalho de recrutamento dos formadores já começamos e dos formandos também. E o nosso objetivo é, até fim de março, nós vamos acabar esse trabalho de recrutamento dos formadores e mais ou menos no dia 15 de abril nós já vamos acabar esse trabalho com alunos. Por isso, se todos vocês aqui tem alguns recursos, ou conhecem algumas pessoas que têm a ver com tanto professores ou formadores ou formandos nesse assunto, nós realmente precisamos ajuda de vocês, porque o nosso centro vai começar ou vai entrar no funcionamento no final de abril. 所以说到这儿呢，基本上我们学校的情况已经介绍完了。刚才我看那哥们儿都困了哈，所以我们就不在这儿再赘述了。请大家那个有什么问题呢，可以尽管的发问，我可以在这儿跟大家解释。 Nós já acabamos a nossa apresentação hoje. Como vemos que tem senhor já dormiu na nossa apresentação, não vamos falar mais sobre esse. Não vamos fazer mais apresentações, mas agora podemos entrar na sessão de perguntas. Ok. Obrigada. Quero agradecer a Inês, mas se calhar vamos deixar para o fim. Uhum. Tavares vai dizer. Por favor. Posso começar com duas ou três questões? A primeira, como este slide já está no ecrã, é porque está a limitar esta formação para homens, hein? Porque não mulheres. Nós temos uma fábrica no Ovo onde empregamos muitas mulheres nos postos técnicos, hein? Com carpinteiros, etc., operadores de máquinas, porque são homens só. Isto é uma questão, mas eu tenho vários outros. Eu acho que a Mônica tem de ser sensível a este assunto. 我来解释一下为什么。其实这个最开始 是我们现在前期的，只是因为我们这次第一学期只开了三个班，这三个班呢就是电工班、砌筑班和机械工，这些呢都是比较偏向于男生来做的这个岗位。所以但是后期呢，我们马上今年把这个理顺了之后，后期我们将会开设服务班，类似于酒店服务、餐饮服务、社区服务等等，那一定会大量的需要很多女生来参与。 É assim, para nossa primeira fase do nosso centro, nós vamos recrutar alunos para 3 especialidades que serão eletricidade, alvenaria e mecânica. Então, para esses cursos, nós achamos que é melhor recrutar só jovens masculinos, mas no final desse ano nós vamos abrir mais especialidades para alunos que têm a ver com hotelaria e turismo, serviços comunitários. Por isso, nós vamos precisar mais mulheres nesses cursos. Mas por que não nas profissões técnicas, hein? Como diz, nós temos operadores das máquinas, carpinteiros, mulheres, hein? Nos nossos programas. Assim, nós vamos começar com jovens masculinos, depois também vamos abranger também femininos. Ok. Posso? Sim, sim. Uma coisa que eu. Uma questão fundamental que sempre está levantado junto com a construção, as empresas de construção chinesas, claro, em Angola, mas em outros países em África, é o facto que mão de obra especializada, técnicos, são normalmente chineses em vez de angolanos ou africanos. Eu acho que devemos oferecer os parabéns à CITIC para focar sobre a formação dos quadros nacionais. Eu acho que isto é um fator fundamental no área da ação social das empresas chinesas. Mas uma outra questão é que nós sabemos que normalmente os acordos financeiros assinados entre o governo Angola e outros países, hein, insistiram sobre uma percentagem, normalmente é 30% dos contratos serão distribuídos para as empresas locais. Eu quero saber se a CITIC tem o mesmo a mesma política de dedicar 30% dos seus investimentos para a compra dos bens através das empresas angolanas. 国际的其他的一些公司，不光是我们中资企业，一共37家合作团队在这边工作。但是我们更多带动的呢，不是当地的其他的一些分包公司，因为可能在管理理念和模式上会存在差异。但我们更多的偏向于的是利用当地的安吉员工。基本上我们现在中安工的比例呢是1:6，就是能用安工的情况下绝不用中工，用这种方式来提高当地的这个就业。 É assim, nós não vimos sozinhos aqui, eu sou a CITIC, mas também nós trazemos mais 36 empresas internacionais aqui para construir essas obras que nós conseguimos aqui em Angola. E nesse sentido, nós gostaríamos de recrutar mais trabalhadores angolanos para oferecer mais postos de trabalho para o povo. Mas esta questão não é relacionada com o emprego do angolanos, é atribuição dos contratos feitos no âmbito do financiamento entre o governo de Angola e China, neste caso. Entre governos, essa? Não, é uma norma, uma regulamento que eu acho que temos uns advogados aqui, hein? Pode esclarecer, mas isto é a minha entendimento, é que 30% das linhas de financiamento têm de ser atribuídos às empresas locais. Dessas, no fundo, é, o Estado angolano tem um regulamento que diz que, apesar de, por exemplo, o Estado angolano celebrou um contrato com a CITIC. A CITIC, quando veio para Angola, veio com mais de 36 empresas. O que o Estado procura é que 30% dessas empresas, por exemplo, dessas 36 que vocês trouxeram, podiam ser recrutadas aqui, empresas de angolanos, para trabalhar em parceria com a CITIC, em vez de terem vindo empresas de... China, de fora. O que eu acho que o Sr. Alan quer saber é que se com a CITIC também funciona, vocês têm, vamos dizer, seguido esse regulamento. Tem 30% de empresas angolanas, vamos dizer, no total, na vossa percentagem, né? Se vocês têm parcerias com empresas angolanas, na ordem dos 30%. Ok, apoio. Ou parceiros. Sim. 30%我这个数量，但是我自己不清楚。但我知道我们跟当地的一些服务监理和咨询公司都有合作，这个是我知道的。但是具体到不到30%，这个我还真记不清楚。 É assim, nós não temos certeza sobre esta porcentagem, se é 30% ou não, mas nós realmente temos parceiros angolanos aqui, como empresas fiscalizadoras e empresas de consultoria também. Sim, só chegou. Secundar aqui o Sr. Hans é sobre a razão da exclusão das meninas. Porque aquilo que eu ouvi na apresentação é que a ideia é apoiar a sociedade angolana, é apoiar a sociedade angolana para os mais desfavorecidos terem oportunidade de trabalho, etc, etc. Mas nós sabemos que a maioria dos desfavorecidos são meninas. É o sexo feminino. É a maior parte dos desfavorecidos. E também nós sabemos que a nossa legislação, a nossa política angolana, exclui radicalmente a discriminação da mulher. E nós vemos aqui que isso é uma discriminação frontal, não é? E agora eu ouvi que as meninas, quando abrirem hotelaria, etc, etc, vão entrar. Nós aqui na nossa sociedade já não temos mais isso de a mulher vai cozinhar e o homem vai fazer eletricidade. Eu tenho uma filha que é arquiteta. Eu tenho duas primas eletricistas. Sim, agora. E depois também ouvi ali dizer que a China vai apoiar nesse projeto, não é? Dá ênfase à cultura, à moral, etc, etc. Bom, a cultura não é que seja baseada na nossa, não é isso? Porque se a cultura... E depois vem assim, com este impacto, o modo de ver da cultura chinesa, não é? Sem ter em conta aquilo que é a nossa cultura. Não sei, é esta a minha preocupação, este comentário que eu quero fazer em relação a isso. Tem um desafio, tem que fazer. Vê se consegue explorar esse projeto sobre a sua parte. 我来解释一下，是这样，在这一点上，不是说我们先选择男生了以后就意味着有男女歧视，这个绝不存在歧不歧视。恰巧，这您所谓的这种歧视，反而在我们这儿是源于一种保护。要知道，砌筑专业，我不知道您理不理解，就是在工地上是去做砌墙的，是去做土木建筑的，这些都是非常辛苦的工作，就是说对于女生来做是很不合适的工作。也许刚才那位老师说做木工这个专业可能有部分的女生是可以去做的，但你要做砌筑，你女生你都拎不动那桶砂浆，坦白讲真是这样子。所以我们要后期第二期开设的课程当中要包含酒店餐饮和社区服务，这些就完全要去我们的女生 当然前期我们第一批来招的，我们更希望做一些我们比较熟练或者说更有把握更专业的这三门课程。在第二批课程的时候，我们会有其他，一定会招聘女生、女员工、女学员。 Assim, essa intenção nossa para recrutar jovens masculinos na primeira fase não é assim, sobre desigualdade entre mulher ou homem. É assim, nós fazemos isso para proteger as mulheres, porque sabe que nas obras, para fazer trabalho de alvenaria ou pedreiro, seria muito difícil, não é tão fácil para mulheres, é verdade. Então, nós achamos que para mulheres ou femininos é melhor oferecermos cursos cursos mais adequados para elas, como hotelaria e turismo, e também serviços comunitários. Eu acho que as mulheres deviam ser elas a escolher, porque isso é para o concurso, quem achar que pode. Só um minuto. Tixi. Só um favor, desculpa. Vão falar sobre essa questão as duas pessoas? A Rosalina é uma outra questão? Vão falar sobre essa questão? Se por acaso não falar que eu sou, se calhar para fechar um pouco esse. Vamos ficar aqui homens e mulheres igual. Só para, se calhar, título de sugestão, como há muitas interrogações e muitas dúvidas levantadas que estão sobre porque é que não são mulheres, podem ser abrangidas ou não, se calhar levavam isso como reflexão em termos de ação e depois em relação a esse projeto, refletir essa questão das mulheres e não tanto inclinadas, tem que ser determinados cursos. Se calhar refletirem um bocadinho à volta disso, há tantos questionamentos, então se calhar era bom. Fica aqui o desafio para vocês. Como a Rosalina já falou, não tem importa, já vou dar prioridade ao senhor. Não, você já falou. Não, não, não. Desculpa, deixa eu falar depois. Só chamou o Martins. Sim, obrigado. A minha pergunta consiste no seguinte. De acordo com a apresentação, notei que simplesmente existe um centro, ou haverá um centro de formação aqui, se localizará na província de Luanda, e nós estamos ainda num país onde há fortes assimetrias regionais. E onde é que ficam os jovens das outras províncias? Até porque vamos partir do princípio que eles são mais pobres e são mais necessitados. Luanda tem vários centros de formação do INEFOP, do MAPES. Penso que já há uma maior oportunidade de escolha. E como é que ficam os outros jovens das outras províncias? Até porque o CITIC também tem intervenção em outras províncias, pelo que apresentaram aqui. Está falando, nós temos uma escola em Luanda, não é? 然后呢他说其实罗安达这边在职业教育这块已经有很多资源了反而真正贫困项的那个比较适合我们这个项目的人都在外省他说我们这方面是怎么看这样非常感谢你的提问然后我们这个学校目前呢现在是在罗安达开的这是我们中心建设尝试的第一所职业学校这所学校目前呢是在罗安达在KK里面的一所比较完善的一所中学但是呢我们所招收的学员全部都是面向整个安哥拉的，就是能看到我们招贴、能看到我们宣传的人都可以来报名。同样，第二期呢，我们这是第一步啊，就是在咱们卢安达先办一所，因为我们没有做过这件事情，不知道自己能做到什么样的程度。如果说我们非常成功的有这样的一个模式，马上会把这个学校复制到安哥拉其他各省，我们会开更多的学校，甚至因为我们公司的现在的业务呢，在非洲52个国家也遍布了，比如说肯尼亚、乌干达、莫桑比克等等埃塞俄比亚各个国家，我们也会再把这个学校复制到其他国家去。 Assim, esse centro de formação profissional seria o nosso primeiro centro da CITIC e vai localizar na cidade do Quilamba. E assim, como esse aqui é o nosso primeiro centro e a primeira vez da CITIC entrar nessa área de formação profissional, por isso nós gostaríamos de abrir primeiro aqui em Luanda para ver como é que funciona, se funciona bem esse centro e depois como nós temos outras obras nas províncias. Nós vamos, se aqui nós conseguimos um sucesso, nós vamos copiar esse sucesso nas outras províncias de Angola. E também aqui o nosso negócio da CITIC não só fica, na região africana, não só fica aqui em Angola, mas também em Moçambique, Quênia, Nigéria, Uganda e outros países africanos. E nós também vamos copiar esta experiência para outros países africanos. Posso aumentar? Eu também deixo que os estudantes que vão lá não tem que ser de Luanda. Lá tem dormitório, lá tem dormitório. Eles aceitam estudantes de todo o país e estão procurando sim. Todo o país. A inscrição é aberta para todos os jovens angolanos, não é todos os jovens de Luanda. Se alguém tiver contato com pessoas de outras províncias e estejam disponíveis a virem para o curso, mas estejam já preparados, estarão em regime de internato durante o curso, então são todos bem-vindos. Bom, eu... Não, é interessante. Eu tenho tenho uma questão e duas sugestões. Geralmente os projetos têm um tempo de duração. Eu não sei com esse centro de formação se vocês têm um horizonte temporal de, acho que é melhor falar mais facilmente, né? Quantos anos vai durar esse projeto de formação ou se é a de termo, não sei. Quantos anos vai durar o nosso centro? Não, há projetos de longo prazo e de curto prazo. 这个管理团队再去管理，但同样我刚才也介绍了，一定是由我们的安级管理团队去管理。但是等我们管理成熟了2到3年之后，可能是1年2年，也可能2到3年，等我们把这个管理团队管理这非常完善了之后，我们是要将这所学校完全移交和送给安哥拉政府和人民，就由你们来全权管理。我相信这个学校会一直延续下去。 Mesmo que seja criado por CITIC, esse centro, mas depois de 1 a 2 anos, quando a equipa da escola, ou a equipa do centro conseguiu funcionar bem o centro, nós vamos entregar esse centro para o governo e o povo. Por isso, nós acreditamos que esse centro vai durar para sempre. Nós vimos que mesmo para esse centro, apesar de que vocês têm mais 2 projetos, né? Vimos que vocês têm alguns parceiros do Estado, o INEFOP, o MAPES e outros mais, né? Mas há uma coisa que eu, e acredito que a maioria das pessoas que cá estejam, eu nem sequer tinha ouvido falar desse centro de formação do CITIC. Minha sugestão é que nessas situações o ideal seria que se trabalhasse diretamente com as associações, porque as associações têm como lidam diretamente com aquelas pessoas que estão a precisar, né? Eles têm a maior percepção. Por exemplo, se vocês tivessem um encontro com algumas associações aqui em Angola, associações ONGs, né? Uhum. Eles, depois, cada um no seu centro ia dizer, olha, a CITIC está a abrir uma formação para isso, para aquilo, porque o Estado, apesar de vocês terem parceria de uma peça do Governo Provincial de Luanda, eu não ouvi falar nada. Hoje foi a primeira vez. Outra sugestão, mas acho que ia ser redundante, já não precisa, né? Que é relativamente à questão da exclusão das... Associações civil, que não sejam organizações governamentais. Ah, que sejam não governamentais. Não é uma questão. OK，那个女的她就提了个建议，她说就看到我们刚刚这个合作方呢有政府这边的MAPES啊，就是公共管理部啊、省政府这些，她说那个她建议我们既然我们需要社会力量，也是一个公益项目，就建议我们跟更多的那个非政府组织、非政府机构来合作。对，其实非常感谢你的建议。嗯。 Nós ficamos agradecidas por sua sugestão, porque realmente achamos que é muito boa. Mas é por isso que estamos aqui hoje. É por isso que 2 semanas atrás eu vim aqui na DW. Ah, sabemos que a DW tem há ramificações com associações, e inclusive estava com aqui colegas, outras associações, e é o colega Nelson, né? Yeah, e a ideia é mesmo essa, a termos mais associações. Estamos agora a criar uma página do Facebook, yeah, e também criar uma base de dados de associações, e até adaptando a ajudar, entramos a encontrar contactos de... como é que é? Chefe de moradores. Comissão de moradores. Mas o grande problema é que liga-se para esses telefones, a maior parte deles estão desligados. E outros dizem que, ok, liga para mim a próxima semana. Da BW funcionou, eles mandaram isso e nós viemos. Ok. Não, quando eu ligo para eles já tem esse problema. Então, mais uma vez, a sugestão é boa, mas também estamos a trabalhar nisso. Relacionado com isto, posso fazer uma intervenção, porque já uns anos atrás, quando a primeira contacto que tivemos com CETIC e a volta do projeto de Quilamba Kiashi, nós oferecemos ainda ajudar com uma articulação com o Fórum da Sociedade Civil do Quilamba Kiashi, que é o fórum da sociedade civil mais antiga em Luanda. Parece que foi, de facto, a primeira fórum municipal em Angola, hein? Foi criado já há mais que 12 anos. Hein? E isto acho que pode ser realmente um contacto muito importante para vocês, hein? De articular melhor com a sociedade civil e as associações à volta do programa, ou à volta do cidade do Quilamba. Isto é uma oferta que fizemos na altura e ainda podemos renovar a nossa oferta. Parece que o senhor Adão pode falar um pouco sobre esta, a nossa relação com as comunidades nestas zonas. Bom, não apanhei muito bem o fio. Bom, mas nós estamos a trabalhar com várias comunidades da periferia de Luanda, sobretudo na zona do Sambizanga, Kazenga, Kakwako e Viana, não é? São mesmo grupos organizados que têm uma certa regularidade de reuniões e participação em atividades para o desenvolvimento comunitário. Estamos abertos, podemos facilitar a comunicação com esses grupos. Os objetivos do espaço de debate da sexta-feira também... Posso agora colocar as minhas questões? já agora. Como tem um microfone? Aproveito, né? Ok. Bom, obrigado, gostei da apresentação. Minha questão é se usam algum critério para definir os projetos sociais. Há projetos bem óbvios e indiscutíveis em relação... tanto a escolha como essa questão do Instituto Confúcio, essa questão do Centro de Formação, mas porquê tênis e não garrafinha ou atletismo? Porquê tênis? Qual o critério é que usam para selecionar os projetos sociais? A segunda questão, a segunda é assim meio polêmica. Nos fóruns não oficiais, o sentimento, e esse sentimento é nacional, é que as obras chinesas são, não têm muita qualidade. Portanto, há quem diz mesmo, mas é um sentimento nacional. Se você quiser uma obra rápida, você chama os chineses. Mas se quiser uma obra de qualidade, durável, chama uma empresa de outra origem. Isso toca a vocês também, CETIC. Como é que vocês lidam com esse sentimento angolano em relação às empresas chinesas? Obrigado. Acho que ninguém teria tanta coragem de dizer isso. Desculpa, não sei se a Mônica também já passou no centro de formação de construção civil nessa linha, porque para responder é uma questão bem técnica. Não sei se a Mônica... É uma questão técnica. Ela falou que essa pergunta é um pouco técnica, um pouco técnica. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não Agora a Mônica vai responder com coragem. 对呀，先解释你第一个问题。你第一个问题问我们为什么光赞助乒乓球不赞助其他，在这儿可能有一点那个误解，因为我们可能在这儿只呈现了乒乓球，但其实呢，我们赞助乒乓球的同时，也赞助了安哥拉的沙滩排球和拳击这两个项目，一共我们是赞助了这三个项目。为什么没有赞助，比如说你们大家众所周知的这个篮球或者说足球呢？坦白讲，不是我们不想赞助，是我们赞助不上啊，因为你们的这个篮球和足球都太好了，我记得你们篮球都是进世界杯的，对不对？包括你们足球也非常好，有太多的这个公司都抢着赞助他们的，因为他们有很多是这个形象声誉来说，我们赞助不上。另外一方面，最专业为什么要赞助乒乓球？这第三点啊，赞助乒乓球的角度是因为中国，大家应该知道，就像跳水和乒乓球对在中国来说是世界的梦之队，就像美国的篮球一样，在全世界它是有最好的教练、最好的场馆、最佳的资源。但是对于乒乓球这个项目来说，在世界上只有中国是最好的教练、最好的场馆和最好的资源，所以我们希望通过中国最好的这部分东西能够输入出来，让安哥拉提升你们这边乒乓球的训练。 É assim, ó, em primeiro lugar, nós não só damos patrocínios para tênis de mesa, mas também para boxe e vôlei de praia aqui de Angola, para outras modalidades, não só tênis. E em segundo lugar, é que nós, na verdade, gostaríamos de darmos apoios ao, assim, por exemplo, a seleção nacional de basquete, de futebol, só que não conseguimos. Por quê?Porque essas seleções já têm muito patrocinadores e nós não agora vou falar a terceira razão é que, como todo mundo sabe, a China é um país mais forte na modalidade de tênis de mesa. Nós temos melhores condições, melhores academias, assim, melhores treinadores, tudo é melhor da China. Por isso, nós gostaríamos de oferecer esses melhores recursos para Angola melhorar seu nível de tênis de mesa. Na verdade, 我跟他们说一下吧，就其实那个上次乒乓球从第十二位升到了第三位。Na verdade, depois do patrocínio ou apoio da CITIC, a Seleção Nacional de Tênis de Mesa conseguiu um aumento de na ranking mundial, na ranking africano, quer dizer, subiu de 12º lugar para 3º lugar já. 豆腐渣工程，对，就现在就回答您的第二个问题。其实说实话，你对这个建得快只抓进度不管质量工程的这种担忧，我觉得怎么说呢，我自己非常的赞同。因为如果说一个工程不负责任，只管进度不管质量，那它必然会成为一个豆腐渣工程。但是因为刚才这位小姐都说了，非常有争议的是，不是中国人才建豆腐渣工程吧？而且我更想说的是，以KK 工程为例， KK 35.35亿美元，体量有20,000套的社会住房，但是至今我们仍然在做，在12年已经结束了完工了工程之后，到今年的14年，我们连续做了2年的售后服务。这2年的售后服务是什么？就是你的房间里有一点的问题，你只要打一个电话，我们立刻会有工程技术人员上门重新帮你整修，而且不收一分的费用，只需要你一个电话。至今为止都是这样。我们的这个我为你服务的这个活动项目已经连续开展了2年，而且会持续的开展下去。这一点我希望你们对我中信建设有信心，对中国公司有信心。我们希望通过这样一点点的服务，因为任何一个工程会有一些售后的问题是在所难免的，但是要看的是这个公司用怎样的一种态度去面对。中信建设是这么做的，我们也希望把这样的精神和这种理念传达给剩下的其他的中资企业，让他们在安哥拉也做让安哥拉政府和人民放心的工程。否则如果没有 KK17 工程的成功，我们也不会有 RED 10万套项目的开启。 É assim, sobre essa questão de qualidade, pessoalmente, a Mônica também acha que se uma empresa de construção civil dá mais ênfase à velocidade de obra e não dá muita importância à qualidade, isso não seria muito bom. Então, mas a nossa empresa é que, quer dizer, aqui não só empresas chinesas que algumas vezes fazem obras mal feitas com boa, com qualidade muito pobre, mas também outras empresas de outras nacionalidades. Nesse caso, nós gostaríamos de dar um exemplo do nosso projeto do Quilamba. É que assim, esse projeto já foi feito, já foi concluído no ano de 2012, sim. Sim, 2012 e até agora, 2014, nós continuamos o nosso serviço de pós-venda gratuito. Quer dizer, se sua casa, ou se você tem um apartamento lá no Quilamba e se tiver algum problema de casa, nós temos um gabinete que trabalha só com um serviço pós-venda. Você só ligar para esse gabinete, para o nosso pessoal. Nosso pessoal vai ajudar manutenção, fazer manutenção para a sua casa gratuitamente. Vai ser um serviço gratuito. E aqui nós também, como o nosso projeto do Quilamba é um sucesso aqui em Angola, que tem tanto qualidade e velocidade, agora nós sim conseguimos, por causa disso nós conseguimos a negociação com a Sonipe para os projetos RET nas províncias. Se esse projeto do Quilamba não fosse tão sucesso, nós não vamos conseguir outros projetos aqui em Angola. Sim.